estabilidade. Roger, Shonet 6311, cleared for lineup and takeoff. Runway 10, the wind is 160 degrees, 10 knots. Roger, runway 10. Posição para ataque, bom 073. Posição para ataque, bom 073. Posição para ataque, bom 073. Tango Índia Bravo, prossiga. Gente, Tango Índia Bravo, aguarde. November Yankee Mike, autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 170 graus com 09 nós. Ô, Tango Índia Bravo, na escuta? Confirmando, é Serra November com sobrevoo em Finlândia e após, se volta para Salvador? Inicialmente prossegue para Salvador e depois prossegue para sobrevoo em Tatuí, é isso? Confirmando, confirme a radial a distância de Tatuí e de Salvador. Gente, aguarda a cópia na RMA, o Tango Índia Bravo. Autorizado, alinho com 01 no repórter liberando na Delta. Caution S6311, Airborne at 54, call now for the departure 120.80. Medical right now 10856311. Total departure control, Washington 6311, pass 1600, climb 350, Scott 5035. Ocean Air 6311, radius contact from departure, climb and maintain 360, dial departure. Climb and maintain 360, dial departure, Ocean 6311. Decolada 54, chame com prédio 120, decimal 8. Isso está na Delta, Olímpio 01. O Olímpio 01, retorne à frequência do solo agora, 121, decimal 9, para prosseguir até o ponto de espera. 6311. Fly direct to Leda 6311. Confirm? That's correct. Thank you. Canal 6250 estabilizado? Estabilizado. Completa LF, chama Torre 18, decimal 6. Já, Roger. Vitor Mike Quebec, frequência livre para coordenação. Ataque da sua direita, via Índia Alfa, ponte fera, torre 18.6, ajuste 1022, segundo 073. Firmativa, prestando ataque da direita, Índia Alfa, 18.6, torre 22, torre, bom dia, Oxalé 6250, baixar a travada. Oxalé 6250, ajuste altímetro 1022, autorizado pouso pista 10, o vento 170 graus, 129. Papapelo Novembro, Yankee Mike, está no corredor Axé, mantendo no meu pé. Novembro, Yankee Mike, no meu pé, corredor Axé, reporte, fora da barra. Passareiro, fora da barra, Novembro, Yankee Mike. Romeu, Oscar Bravo, da Presidente Calivo, direto Cascovos. Zero. Tente, o Índia November Alpha, fique atento ao Airbus 2, né, cruzando a... Foi isso, dá uma sete. Após autorizado decolagem, o vento no 60 graus, 122. Sim, é 6250, solo 58, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Livre direto Castro Alves. Índia November Alpha, decolar 258, chame controle 120, decimal 8. Chame controle 1208, somente para reportar muitos urubus aqui na final da 35, ok? Confirme, é, pássaros na final da 35? Afirmativo. Gente, grato pela informação. Vai chamar o controle Índia November Alpha. 6250, livrou, na sua escuta. Já 250, pode pegar táxi de alta, chamando para Juliette. Alfa. Devo decolar já 1-0, bom, 1-0, 7-3, 3-0. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia, November, Alfa, decolada 1-7. Ajustando 1-22. Fizer um, por gentileza, se eu puder, como que o estagiário aqui na posição, oi, se eu puder chamar em inglês para mesmo ser avaliado, eu torre agradece, ok? É 6250, autorizado Alfa, Juliette, portão 02. 02, ok, obrigado. Lado 1300, chame o controle 120, decimal 8. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1073, cruzando 1500 pés na Dael. 1073, contato radar na decolagem, suba ao 340, série Dael. 340 na Dael, voo na 073. Por gentileza, poderia confirmar se foi posto na sua solicitação o sobrevoo sobre Tel Finlândia? Sente, graças. Gente, grato, será coordenado com o controle. Fala, Salvador, bom dia, voo 1983, informação Lima, autorização Guarulhos. 193 Lima, correto, ajuste no 022, pronto para a cota. Cuidado, Salvador Guarulhos, via pelo 16, número de voo 360, saída da El Neda, após Neda direto, bridge, onde intercepta a ferrovia, após contar conforme a faixa. Agora pistão no 0, primeira curva direita, responde 5061 e o controle de Salvador 120, décima 8. 60 Guarulhos, mandar 10, curva direita, da El Neda, bridge, perdido do 16, rota conforme o plano. 061, transponder 1208. Quarto, entrou 993. Portarei. Salvador, 7201, approve the clear line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 12 knots. Índia Bravo, Torre. Ok, já encontrado com a CLS, houve um problema na transmissão do seu plano, ok? Estimado aí no máximo 10 minutos. Por gentileza, aguarde. Thank you, Mike, para toca remetida de Veracruz, confirme o estimado para o regresso. O November Yankee Mike, frequência de vir para a coordenação. Five 7201 and Bahrain at 04, turning left and the report to down the legged. Bahrain at 7201, turn left and reports down the legged. Cruzando 140073. 20, aguarde transferência no 073. Padrão, está autorizado, vou pôr de seguro da presente. Salvador Tower, Brasília Force 7201. Request turn left. Request turn right. And do it. Wait on downwind leg. 3325 a secundária. Base the leg, report to landing gear, down the lock. Negative, request turn right and wait on downwind leg to procedures on the aircraft. Brazil Force 7201, I can't hear you. Can you repeat, please? Brazil Force 7201, request hold on call me 118.95, the other frequency. 118.95, please. Okay, 118.95. India Bravo, a torre. Confirma por gentileza a ideia radial e de alta saída de Salvador e a distância exata de Salvador até a Finlândia. Afirmativo, tem a radial? Alfa, frequência livre para coordenação. Irônimo Alfa, informe chamado para regresso. Grato. Thank you. Roger, Brazilian Air Force 7201. Continue approach, expect a report on final runway 10. You pretend to maintain this position, making 360 degrees. Okay, I understand. Three, make three. You want to do make a 360 degrees on the down and leg. Report when you're at to base leg. Okay, I understand. O Tango Ilha Bravo, por gentileza, monitora a frequência agora 10895. Salvador Ilhéus, via Golf 677, nível de voo 140 inicialmente, né, o plano Yankee, 140, Coral modifica para 065, sai da Coral, decola da 10 primeira curva direita, o transponder 0277 e o controle Salvador 120 decimal 8. Saída Coral, chame pronto, 5595, pressionamento e tá. O 5595, pressionamento e pushback, aí já. Uniforme CR Hotel, acione código 0133, prossiga com referências visuais, prossiga 1.500 pés, estou corredor forte, Serra Eco Hotel. 97, transformação, não, é Lima, peraí, transformação Lima. Bom, 397, informação é a Mike, ajuste no 022, 4 da 4. 042, guarda, 139. Hotel, confirme o POB. Obrigado. Afirmo, prosseguir. Cuidado, Salvador, São Paulo, viata de 16, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda, direto Brisbane, onde tem 7 ferrovias, após utilizado conforme a rota. Decola pistão 10, primeira curva direita, transponder 5065, e o controle 120, décimo 8. Autorizado, São Paulo, 360, decola no perfil Leda, Brisbane, da El, Leda, após Decola 10, curta direita, 5065 ao transponder, 1201, controle, voo 17397. 307, transferindo a rota, eu peso 16, que eu peso 16, após te dar conforme a rota do plano. Tá, eu peso 16, é a rota 1397. Correto, pronto, bola 397. Thank you. 160, bom dia. Informação Lima. 160, boa. Cena de identificação, chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro no 021. Boa. A gente desce na Mari para 3 mil pés. Voo na 260 com 1021. Sério, tá oscilando entre 1021 e 1022, o 1620. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Tango Dia Bravo. Tango Dia Bravo, é o controle, prossiga para Teofilândia, 500 pés, reporte o Jezinho Milha, estou na escuta para sua estimada de pouso, Tango Dia Bravo. Estimada de pouso, aos 1.5.0 em Salvador. Já tá na proa ideal. Satelizado vai a 1.000 pés, o Tango Dia Bravo. Wind Alpha, ponto de espera, torre 112, só 62, ajuste no 022, torre 93. É negativo, 150, 150 a bordo. Já passa, 1.0 a bordo. Sente 150 a bordo, autorizado ataque, ponto de espera 18.6, bom. Alô, Salvador, muito bom dia. Total 9911, centro da Mike. Fala 9911, Mike correto, a gente no 022, número 2 para a cota. Guardando cópia, 9911. Estamos em 140 ponto para a cota. Cidade Salvador, recife, já é pro Whisky 58, nível de voo 350, sai da PUCA, transição Caju, recorda 1-0, primeira curva à esquerda. Responde 5067, do controle de Salvador 1120.8.